uma senhora de 77 anos me diz: Nazareno, na Europa ninguém pode falar de Jesus, as pessoas não querem ouvir falar de Jesus, porque estão todas marcadas, sofridas por muitos anos de inquisição, de perseguição política, de cruzadas, de dogmas, as igrejas estão vazias, é verdade. Divaldo Pereira Franco esteve junto com um colega nosso, João Pinto Rabelo, o melhor palestrante de Brasília. Estiveram na Europa por volta do Congresso Espírita Mundial que houve na França. Visitaram alguns países e quando chegavam nas igrejas, as igrejas lindas, imensas e vazias. E Rabelo perguntou a Divaldo: Divaldo, por que as igrejas estão vazias? E os espíritos disseram a Divaldo: elas estão vazias porque os europeus já não aguentam mais falar de religião. Eles foram massacrados pelas cruzadas e pelos 600 anos de inquisição, meus amigos. Não se pode falar em Jesus quase na Europa. Pode falar de ciência, de espiritismo, de filosofia, de mediunidade, para a psicologia, mas ninguém pode falar de Jesus. E nós vamos lá levar um pouquinho que seja da mensagem do apóstolo do Evangelho no Brasil, Bezerra de Menezes. Vamos falar de Jesus como sendo o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Os psicólogos de hoje, os psiquiatras declaram que Jesus tem a melhor psicoterapia de todos os tempos e que fora da caridade não há salvação, a máxima do Evangelho de Allan Kardec. Então, que Jesus, que Bezerra de Menezes possa ser homenageado por nós, através do nosso exemplo, através do código sublime da vida, que é o Evangelho do Cristo. E que nós possamos ser indicados pelos Espíritos benfeitores, aqueles necessitados, e que possamos ter a honra, a oportunidade de ajudar, de servir do mesmo modo, sob o exemplo, sob a luz de Bezerra de Menezes. Muito obrigado mais uma vez, meus amigos.